Na tarde desta sexta-feira, dia 12 de abril, a Polícia Militar de Gaspar retornando às escolas de Gaspar o projeto social Transitolândia. Vamos conversar agora com o Major Pedro, que é o comandante da Polícia Militar, para sabermos qual o principal objetivo desse projeto novamente nas escolas de Gaspar. O nosso programa da Transitolândia, ele visa atender as crianças, né, na idade da quarta e quinta séries, e visa fornecer informações básicas sobre trânsito, educar a criança, né, conceitos básicos, comportamento do trânsito, não só como motorista, mas como pedestre também, né? E que possa levar esses ensinamentos, né, para quando, porque nossas crianças de hoje serão nossos futuros condutores. E além disso, as crianças também influenciam, né, nas suas famílias, né, esses ensinamentos, elas, as crianças levam para sua casa e buscam influenciar a sua família. No final das contas, a criança acaba cobrando, né, do pai, da mãe, de quem quer que esteja dirigindo, fazendo a condução do veículo, um comportamento mais cortês no trânsito, mais educado, o respeito às regras de trânsito. E a ideia é trazer para essas crianças, né, esses conceitos básicos, além de também quebrar esse estigma da polícia militar como a polícia repressiva, né, e aproximar também a polícia militar da comunidade escolar. Major, nessa tarde de sexta-feira, a aula inicial está sendo aqui no Colégio Uni. Aí, para frente ainda, novas escolas receberão esse projeto. Sim, nós já tivemos solicitações de outras escolas, né, estão sendo agendadas novas apresentações do nosso programa em outras escolas, e toda escola que houver interesse dessa participação, é um trabalho bem bacana que vem sendo feito, onde inicialmente é feita uma palestra para as crianças, né, uma conversa, né, onde é exposto aí algumas regras, uma conversa mais informal, e depois tem a parte prática, né, que aí sim que a criançada mais gosta ali, onde é montada uma pista, as crianças dirigem os carrinhos, né, e elas têm que se comportar nessa pista como se fosse o trânsito, né, então dando preferência ao pedestre, obedecendo regras de trânsito, né, então além da parte teórica tem a parte prática, e isso é importante, fundamental para a criança, né, até para a criança assimilar muito do conhecimento que é passado. Então, as escolas que eu tiver interesse, é só procurar a Polícia Militar em Gaspar aí, que nós vamos agendar e vamos estar presentes. Vamos conversar agora com a diretora do Colégio Uni, a Sandra Maria de Aguiar. Diretora, como surgiu a ideia de trazer esse projeto da Polícia Militar, o Transitolândia, aqui para a escola? Então, na semana passada, nós recebemos a visita dos soldados Pires e Andrade. E eles então apresentaram para nós essa proposta de trazer esse projeto para as crianças, e de imediato a gente achou muito interessante. E aí nós montamos um cronograma, eles vão trabalhar com alunos dos quartos e quintos anos. Hoje então a primeira turma. E no final de todo o encontro, todos os encontros, nós faremos o encontro com os pais. Então o fechamento do projeto será com os pais. Diretora, quantos alunos deverão participar desse projeto? Cerca de 100 alunos serão atendidos pelo projeto, porque a faixa etária, né, que sugere o projeto são alunos de quartos e quintos anos. Então, essas quatro turmas juntam cerca de 100 alunos. Diretora, qual a importância de ter esse contato dos alunos com a Polícia Militar e explicar aí as situações do trânsito que vivemos no dia a dia? Bom, eu acho de extrema importância, primeiro, porque eu acredito que eles consigam mudar um pouco a cabeça, a mentalidade dos pais, né? São crianças, então eu acho que eles têm esse poder. Segundo, eu vejo que a aproximação da polícia com as crianças, eu também acho importante, para até tirar aquela imagem de polícia, gente que está aí só para punir, gente para prender, e não é isso que eles pretendem, né? Muito pelo contrário, eles vêm com a ideia de também educar as crianças. Eu acho que isso é de extrema importância. Professor, em sala de aula, vocês, professores, já explicaram que terá uma aula prática com carrinho e tudo? Sim, nós falamos por cima, né? A surpresa vai acontecer agora, que é a parte prática. Então já está montado lá no ginásio, todos os cones e carrinhos, eles não viram ainda, vão ficar surpresos e vão com certeza adorar e vão curtir bastante. Do Colégio Uni, falando sobre a aula inaugural do Projeto Social Transitolândia da Polícia Militar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.